Bom dia, todo mundo. Bom dia, queridos, queridas. Primeiro de tudo, eu fiquei sabendo que teve uma tempestade aí em Palmeira e com certeza a gente está preocupado de saber o que aconteceu, se está todo mundo bem ou não. E lógico que isso deixa a gente um pouco intranquilo. Ao mesmo tempo que a gente sabe que todo mundo sabe se cuidar e vamos mantendo o contato, sabendo notícias de vocês. Se alguém que está ouvindo puder dar uma força ao pessoal que estiver na Casa da Videira, ligar, ver se está precisando de alguma coisa, sempre é bom. Vamos para os textos de hoje. Eu queria, já que é o último dia para a gente olhar para esse Salmo 40, convidar para dar uma olhada nesse Salmo em duas porções que ele tem. Esse salmo fala um pouco de como é a vida da gente e rompe um pouco com as estruturas que a gente está acostumado a pensar. Se você olhar a primeira parte do salmo, ele vai falando do que Deus espera e como essa pessoa tem um pensamento completamente voltado e comprometido com fazer o que é certo. Tem uma noção clara de que Deus não pede sacrifício nem oferta, de que Deus não pede holocausto, de que o que ele quer é retidão, que ele quer o que Deus quer e demanda da gente é que a gente possa fazer a vontade dele. E ele fala de si próprio: Senhor, o Senhor sabe quem sou eu. Eu proclamo as novas de justiça, eu falo do Senhor, eu ando com a vida correta, eu não oculto a justiça no meu coração. Eu falo com fidelidade, eu não escondo nada publicamente. Eu sou uma pessoa que busco ter fidelidade e amo a tua verdade. E aí ele começa a falar no meio do salmo: Não me negues a tua misericórdia. Porque ele fala, apesar de externamente eu ser uma pessoa que busco conscientemente a tua vontade, duas coisas acompanham a vida do salmista: o número de problemas que o cercam e a culpa que o alcança. Enquanto eu li o Salmo, eu ficava pensando, isso parece muito com a vida da maioria de nós. A gente tem uma imagem meio idealizada de que uma pessoa de Deus, uma pessoa que ama o Senhor, ela seria uma pessoa de quem se esperaria não ter problemas e que de quem se esperaria não ter pecado, não errar, não pisar na bola. Só que não é isso. A Bíblia várias vezes fala sobre mente e coração. A nossa mente, nosso pensar, sabe exatamente que a gente deve buscar fazer a vontade do Senhor. A nossa consciência nos chama o tempo inteiro a agir corretamente, a fazer o que é certo, a ser santo, a fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Só que o nosso coração é enganoso. Nosso coração, quer dizer, as nossas emoções, aquilo que a gente faz de maneira intestina, aquilo que a gente faz pelas nossas pulsões, acabam nos surpreendendo e a gente é pego por nós mesmos fazendo coisas que a gente conscientemente sabe que não deveria, conscientemente sabe que não buscaria, conscientemente sabe que vai nos causar problema, assim mesmo a gente acaba fazendo. E essa divisão entre mente e coração parece um pouco dessa esquizofrenia que acompanha o ser humano. E qual é a busca, qual é a integração que Jesus traz? Que a gente esteja com essas coisas sintonizadas, mente e coração. Que Deus, como fala no Salmo também, Deus guardará mente e coração, né? Ou seja, quando a gente consegue alinhar aquilo que conscientemente a gente sabe que deveria estar fazendo, ou que tem inclinação para fazer, e que é o melhor, a gente pudesse alinhar o nosso coração com isso. Esse é o momento no qual a gente anda no caminho do Senhor e a gente evita problema. Mas a gente é o que é. E esse momento que a gente se dá conta disso, a gente acaba tentando chegar e fazer uma barganha com Deus. Falar: Deus, olha só, eu ando direitinho, eu faço a tua vontade, eu falo da tua justiça, eu sou teu servo, eu faço as coisas tudo direitinho. Então, Senhor, por causa disso, tenha misericórdia de mim. Com certeza Deus vai levar em consideração e vai sempre amar a gente. Mas não há nada que você faça de tudo certinho que vai pesar mais do que aquilo que Jesus fez por nós. Do que vai pesar mais do que o seu amor e a sua graça. Porque nessa barganha entre o agir correto consciente e a inclinação inconsciente do coração que faz o mal, inevitavelmente, a maior parte das vezes, ganha o coração, ganha a inclinação por mal, ganha o desejo de se meter em problema, ganha a incoerência, ganha aquilo que a gente não quer que ganhe. E se fosse deixado desta forma, a gente estava morto. Daí tem a promessa que está em Isaías e fala: olha, se você tivesse seguido e andado de acordo com a minha vontade, nada disso teria acontecido com você. E esse é o peso da lei. A lei nos faz e traz a consciência do pecado. E aí, a gente tem no Espírito Santo a lembrança de que Deus nos justifica, de que Ele traz a sua justiça. No episódio de Mateus, que a gente leu sobre Jesus, acontece o confronto, esses dois modos de vida se confrontam. De um lado estão os fariseus, que seguem essa longa tradição dessa luta entre a mente e o coração. E, logicamente, para tentar sucumbir o coração, faz-se uma série de hábitos de autorrestrição, entre eles o jejum. O jejum semanal, o jejum periódico, o jejum de vez em quando, era parte daquilo que era da tradição farisaica e da tradição de várias religiões, mortificar a carne através desses exercícios espirituais, que tem lá sua validade, que é uma coisa boa. E eles vêm questionar Jesus e fala: vem cá, o rabino, os seus discípulos não jejuam, os nossos discípulos, os discípulos de João Batista, jejuam. E o que é o jejum? O jejum é um sinal de tristeza, um sinal de abatimento, um sinal de estar para baixo. Quando você está muito triste, você não tem vontade de comer. Quando você perde alguém que você ama, quando você está sozinho, quando você está cabisbaixo, você não tem vontade de comer. O jejum, quando a gente o faz de maneira consciente, nada mais é do que o nosso desejo mesmo de não fazer nada, só ficar triste. E aí eles falam: pô, como pode? Naquele momento em que Jesus está presente com os seus discípulos, ele é a integração entre mente e coração. Eles estão numa festa perfeita. Eles estão vivendo um momento único, legal, especial. E ele fala: poxa, como é que os caras vão ficar tristes? Se nós estamos juntos aqui, se as coisas estão integradas, se a mente e o coração estão juntos, se o noivo está com eles, se eu estou andando com eles nesse momento, vai chegar o momento em que eles vão jejuar, em que o noivo lhes será tirado. E ao mesmo tempo isso aponta para o que é a proposta de Deus de caminhar com a gente. Jesus, quando subiu aos céus, ele falou: eu estarei convosco até o confim das terras, até o fim do tempo. Eu vou estar com vocês até os fins dos tempos. O grande barato é a gente poder viver uma vida na presença de Jesus, tendo a consciência dele. Quando a gente começa a ter essa oportunidade, tudo a gente deve criar de oportunidade para poder experimentar isso. Tem momentos que a gente volta à nossa velha esquizofrenia. Nesse momento, a gente pode até começar uma oração justificando: Senhor, mas eu prego a tua palavra, eu falo as coisas certas, eu faço tudo certinho. Mesmo assim eu estou cheio de problemas, Senhor. Mesmo assim essa culpa me acompanha. A gente pode sentar diante do Senhor, falar isso e lembrar a gente mesmo. Não é porque a gente faz o certo que vai anular o que está errado. Não existem dois pesos. Existe a confissão, existe a possibilidade da gente se dar conta da nossa culpa, dos nossos problemas, mas aí existe a graça. Existe a hora de sentar e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, e experimentar esse convívio com Jesus. A gente apaga esse convívio. Jesus está com a gente o tempo todo, A gente apaga da mente o ocupado que a gente está com as 1.500 tarefas que a gente tem para o dia. A gente se distrai. E eu estava lembrando, na casa do avô da Kátia tinha uma plaquinha, né? Ou ele falava, acho que ele falava isso sempre, que Jesus era a presença silenciosa que ficava ali no canto. E a gente faz isso com Jesus. Se a gente traz ele para o centro da nossa vida, para o centro da nossa presença, a gente vai ter a oportunidade de novo se alegrar, de integrar mente e coração, de fazer a vontade do Senhor e não ter vontade de fazer o erro, de não ter vontade de cometer o problema. E aí é tempo de alegria. Então, basicamente é isso: é lembrar que mente e coração se dividem com facilidade no ser humano. A nossa esquizofrenia básica existe. A esperança que Jesus veio, ele já demonstrou que é viver com ele. E na sua ressurreição, ele nos dá a oportunidade da gente de novo ter consciência da sua presença na nossa vida. A chave para integrar a mente e o coração é a noção de que Jesus é a presença silenciosa ao nosso lado. E estando na presença dele, ninguém tem vontade de cometer algum erro, algum pecado e se envolver em problema. Que a gente possa ter a nossa mente, a nossa consciência apurado o suficiente para poder perceber com o nosso coração a presença de Jesus e com isso a gente viver uma vida conforme ele promete. Mesmo que a gente esteja no deserto dessa vida, ele vai fazer jorrar água no meio do deserto. Um bom dia para todo mundo. Deus fique com todos. Amém.